Até que enfim boa notícia do advogado. Depois de 2 anos de CDP, meu julgamento foi marcado pelo Conselho Nacional de Justiça. Tinha que ter tido uma audiência em 90 dias. Sem um golfe no nome pra fazer permuta, fiquei refém da inoperância da Defensoria Pública. Os R$1.200 pelo meu caso não motivaram porta de cadeia nomeado. Tô num 2-1 de um cagueta que perdeu os olhos. Sou inocente, mas uma denúncia me envolveu no óbito, onde assinam 33 por dinheiro trocado. Favelado é culpado até provado o contrário. Chego no foro da Barra Funda quase inconsciente pelas sessões de espancamento feita pelos agentes. Propositalmente tô de calça bege algema pra gerar no júri influência, tendência sentença. Sento no banco na arena com 2 PM do lado aqui. Sou material didático pra estagiário. Vejo nos 7 jurados com ar filandei. Ódio de classe pulsante do ideário burguês. Excluído não é ser humano num tribunal, é só a personificação de uma ficha criminal. Não existe Deus, a justiça de olhos vendados. A minha chance é de um tuto em Ruanda em 94. Abrir no banco dos réus é ração pro Estado. Só um milagre evita meu nome no rol dos condenados. Pobre no banco dos réus é ração pro Estado. Só um milagre evita meu nome no rol dos condenados. Pobre no banco dos réus é ração pro Estado. Só um milagre evita meu nome no rol dos condenados. Pobre no banco dos réus é ração pro Estado. Só um milagre evita meu nome no rol dos condenados. Me sinto num ritual de evocação de espíritos. Vejo Ted Bundy, Charles Mason, Drey, Chicatilho, Zodíaco, Ed Gein, Vizir e Komarov. E organizando a festa, Pedro Alonso Lopes, a testemunha de acusação é forjada. Safado tá me entregando na delação premiada. Sou outro dos 50 mil acusados de assassinato que o MP ofereceu denúncia de sorriso estampada. Commodity do mercado sem nenhum valor, que a partir de agora vai ser degolada pelo promotor. 2 horas de veneno da língua peçonhenta, já querem enforcá-lo com a corda da vestimenta. Queria ver sua coragem, a de superioridade no alto do morro, na conferência do debate. Sem nenhum conhecimento sobre direito, cada jurado julga conforme seus preconceitos. Me condenam pela condição de favelado, pelas passagens e feição comum do retrato falado. O princípio do contraditório e da ampla defesa não é direito dos que assombram a máfia burguesa. A meta da nova corte de Pilatos é sacrificar quem não pode comprar recurso milionário. A má vontade na hora do defensor me fez entender porque eles surgem enrolados em tapetes no Tietê. Pobre no banco dos réus é ração pro Estado. Só um milagre evita meu nome no rol dos condenados. Pobre no banco dos réus é ração pro Estado. Só um milagre evita meu nome no rol dos condenados. Pobre no banco dos réus é ração pro Estado. Só um milagre evita meu nome no rol dos condenados. Pobre no banco dos réus é ração pro Estado. Só um milagre evita meu nome no rol dos condenados. Juiz que vê no Google Maps bolsão de miséria, não tem moral pra condenar um da favela. Pelos 44% sem julgamento no sistema, os magistrados mereciam Guantanamo como pena. O preso que esfaqueia o carcereiro na vesícula, que roubaram o direito da colônia agrícola, transformar a vítima em algoz é tática do DPEM. Esse é um dado omitido pelo Infopen. Se por milagre no final for absolvido, devia ficar com o nome limpo e ser ressarcido. Não podia passar batida a distância da família, provocada pelos flagrantes forjados da polícia. Os jurados vão pra sala secreta, voltam com veredito. Sei que é decisão unânime, tô fudido, sem piedade. Culpado, sádico, todo castigo. Não se importa com a minha mulher na plateia assistindo. Seu sofrimento é alimento pro cuzão que sentencia 25 de condenação. Conseguiram mais uma senhora com droga moqueada, pro marido preto fazer moeda pra cesta básica, ampliar a chance de ser 4 na Taliba Leonel. Manda funcionário do SAP em pedaço pro céu. País que faz judiciário instrumento de vingança, merece lágrimas por trás das lentes Dolce & Gabbana.